Operador, boa tarde, bom 940, você tiver informação na venda. 940, autorizado pelo Avimara Guarulhos, nível de voo 360, via preso do Luna 6, PHZ 3, via posse conforme a rota do plano de voo. Subida da El, Leda Bridge, primeira curva direita após a decolagem. O código transponder 5031 e o controle 120 decimal 8. Feito autorizado 360 via 3116. Bridge. Aponte conforme da Euleda Bridge. Curso à direita após a decolagem 5031 transponder 208 para o voo 1940. 1940, só confirmando a aerovia, Upper Zulu 16, BHZ Trivia, após conforme a rota do plano. Upper Zulu 16, BHZ Trivia, após conforme, Zulu 940. Correto, chama para pushback estacionamento. Vai chamar. Matrícula, meu Golf decolar 232, controle em 120, décima 8, bom voo. 08, obrigado. Salvador, boa tarde, sou Mar Romeu, Romeu, meu Golf, aeromédico. Meu Golf, contato rodada na decolagem, da presente voo Coral, livre ascensão 220. Matrícula, para Coral 220, Romeu, meu Golf. Centro 97, pronto? Afirmativo. Afirmativo, autorizado a linha decolar, piso no zero, o vento 120 graus, com 08 nós, altímetro no 0 no 3. Só informando o Centro 97, após a decolagem, mantenha a proa de decolagem até o nível 040, devido a tráfego. No 567, chama agora o centro Recife, 1260, até 1288. 260, 1288, obrigado. Controle, papá, Romeu, bom, aeromédico, quero que está com o direto de anúncio, usando 065, também. Vamos considerar Romeu Golf, aguarde a confirmação. Estou aguardando. 3897, decolado em Salvador, 36, controle em 120-8, bom voo, boa tarde. 208, obrigado pelo trabalho. Controle Salvador, boa tarde, está 3897, passando 1800. Voo no 601, chame centro Recife, 251, alterno 33, tal 5. 351-3395-7 contato, radar de decolagem, suba 320, série da El 320 da El, está mantendo o eixo de decolagem até 4000, Diego, situação na torre, está 3897. 3897, desconsidere a instrução, está presente, está autorizado, direto vida. Está presente, direto vida, está 3897, obrigado. Romeu Golf dá presente direto Arubi, autorizado, coordenado. Confirmo para o Romeu Golf, companheiro. Direto Arubi, fica livre. Ok, obrigado. Então Arubi, Romeu Golf, acelera por 2-0. Da 3897 na escuta? Sete e meia, boa tarde, prossiga na chegada Mari, desça para 3.000 pés, o altímetro no 013. Para 3.000 pés, no 013, ponto de ponto da caixa. No 776, após Fabog, voe direto do Itapi. Após Fabog, direto do Itapi, ponto 776. Salvador, boa noite, o CNR 62, 629, informação ótima, autorização para Guarulhos. É 29, Guarulhos, 360, segundo meia, decola pista no zero, curva direita, saída da El, lei da Bride, controle 119.8, aciona 5012. CNR 62, autorizado, 360, Guarulhos, e apresentou 167, após... Posição, fez o grupo no meio até Bravo Hotel Sul. Forma 0, curva direita da EOL, da Leda Bri, 198 controle, 50, 12 transponde, o CNH2. É porta push, 629. Flex no mesmo botão 2. O meu Golf, passando no 60, chame agora o Centro Recife, 1251, alterna 1395. Controle o Papá Romeu Golf e não consegui contato com o Centro, entre o Forra Recife e 251. Tente em 260, alternando 288, Romeu Romeu Golf. 260, 288, tá? Centro 3897, chame o Centro Recife no 251, alterna 1395. 251-3395, 3897. Autorizado, puxa, reportagem. Alô. Salvador, boa noite, você é 3097, informação November, autorização Galeão, protocópio. 3097, Galeão, 380, 3A, via Pesulu no zero, decola pista no zero, curva à direita, saída da El, Leda Bridge, controle 120.8, aciona 5037. Autorizado para o Galeão, nível 380, era via Upper Zulu 10, vai decolar da pista 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, pós-vida direto bridge, o controle 120.8, transponder 5037, da 3197. Alerta com push, 319. Pode dar. no 776, após o tráfego Iduna, desça para 2000 pés, ILS XU autorizado, reporte localizador. Após etapa Iduna, 2000 autorizado, ILS, o bom 776, grátis. Do 87 a bordo, o 1273, taxi a Índia, ponte para a torre 295, que negar o 90013. Condilho 13 via Índia e reporta no ponte fora. É 187, tá? 187. 187, graças. Salvador, boa tarde, Gol 1273, ponte espera, pronto. Tente Gol 1273, está autorizado a linha I decolada 10, o vento é 1110, grau 07 nós. A linha decola 10, Gol 1273. Autorizado, Gol 1776. Gol 776, completa LSX-Way, chama do Torre, 1-8 decimal 95. 1-8 decimal 95, Gol 1-8, 1776. Passou, 95 é o decimal. 95. Decolado ao 52, chame o controle, 120, decima 8. 208, obrigado, senhor, boa noite. Igualmente. Torre Salvador, boa noite, Gol 1776. Boa noite, Gol 1776, tráfego avistado, o ajuste é padrão. Tá livre o pouso na 1-0. O vento é 1-0 graus, 612 nós. Livre pouso, pistão 1-0, Gol 1776. 4, boa noite. Prossiga na chegada a mar e desça para 3 mil pés, o altímetro 1013. Três mil, 1084. Na 259, no 2, pronto para puxar e acionar. Na 259, autorizado, puxa, contato. Tomativa, passará. Bono 776, no solo ao 55, libera a direita e chama o solo, 219. 219, grato, Bono 776. Boa noite. Boa. Solo Salvador, boa noite. Boa 776, lembrando aqui. 776, boa noite. Taxi Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10. Boa 776. Confirmando o repórter antes da Juliette. Boa no 776. Boa tarde. 150 para o 360-1273. Confere 1273. Temos agora o centro Recife, 1251, alternando 3395. 251-3395, ótimo. Boa noite. Obrigado. Boa. Mas o Avianca ingressa no 03, eu vou no 76. Eu vou 1940, recepcionamento, portão 10. 1940, autorizado, puxa, portagem. Recepção, ataque, 1940. Ataque, portão 6259. Estamos com 1963 a bordo. Autonomia de 4 horas, alternando o galeão. Xenã 6259, Índia, ponto de espera 295, Lenão no 03. Índia, Alfa, ponto de espera 295, 1013. Solo, Salvador, já 3097, posição no 1, prospecto na venda.